5973, o controle do seu correto é a voz pronto para o puxo de acionamento no PAT-3. Puxo da 6225, muita posição, vai para o puxo, somos aeronave no número 1 de emissão. Foi pro de Gomes para chegar a Gomes 1, o ajuste 1019, pode parar a descer. Diego, 190 na 3, na posição 8, informação Índia, autorização para confins. 193, incêndio em curso, guarde cópia, prepare Arbor 1, transmissão elétrica. Escuta, Arbor 1, transmissão elétrica, 193. Rio Azul 4201, visual para análise na curta final, estamos prontos, no ponto de carga de 1-0. Azul 4201, faz o pouso do Airbus da TAM na pista 1-0, está autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Gente, ali mantém na 1-0 após a passagem do tráfego Azul 4201. Lembra a direita, segue via Alfa, reporte da Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette, 2357, tá lembrando. Autorizado decolar, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-9. Livre decolagem Azul 4201. Ingresso Juliette para o 05. Da companhia no Travel 4, faz o mesmo, está autorizado para o estacionamento no portão 03. Fecha após o táxi da companhia de Vespucci, o Xenané 6-1. Estou rodando a chave do 625, possível. Ok, 1-2-1, aborda, horas 10, Oceano Os 5 táxis autorizados até o ponto de espera da pista 1-0 e a taxa ainda, pontos prontos, poste do ponto de espera pronto, ajuste no 0-1-9. Azul 4201, decolado aos 2-6, chame o controle Salvador 1-2-0, décima 8. 3-0-8, até a próxima, 4-2-0-1. Matheus, é o 3-6-0. Para a chegada da de 1, chama ele no nível da controle Azul 4201 e está na sua escuta, São Bruno. 4201, contato radar, supação 360, na São Bruno. 360, São Bruno, 4201. Azul 2775, deixa para 2000 pés, gestão 0119, luz elétrica, pode localizar agora. Desce pra 2000 no 019, livre LS, no estabilizador 2775. Controlado 63, portão 11, autorizado para o estacionamento, reporte para o táxi. Luciano M, 225, autorizado da colap, estou no 0, vento 150 graus, 09 10. Ouro 093, pronto, 4. 9 contra no 093. Ouro 093, desculpe, era mais um minuto. Ok. Olha, 225, decolado aos 28, chama agora o controle, 120-28. 120-28, graças, bom dia, 12-3. 093, agora 104. Copa, 093. 093, autorizado, Serra Bravo, Charlie, Foxtrot, via ETS 121, nível de voo 360, saída Arnor 1, transição Elefa, após Elefa, Nick, Boni, intercepta ETS 121, decola da 10, primeira curva, direita, transponda 5530, frequência do controle Salvador, 120, 8. Sente autorizado, confins, nível 360, via ETS 121, sai da Arbor 1, transeleta, após a Elefa, ligeiro ritmo, decola da 10 com curva direita, transponder 5530, controle 120, decimal 8, 1093, está pronto, perfeito. 1093, o cotejamento foi correto. No portão 08, aguarde para o puxa. Fecha a guarda, 1093. Azul 4958 desça para o nível 050. 0050. Oxalé 6211, o VLB de ONU, 5 7, 3 horas e 30, alterna sua mina. Oxalé 6211, está autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via taxa Índia, quando pronto. Reporte no ponto de espera, ajuste no 019. Taxi Índia, agora passar o 9629. Taxi Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste 1019. Azul 275, Liga Leste, chama então em 1895. 1895, por favor, Guilherme. Oxalé 6211, autorizado na linha, ele decola, pistola 0, vento 150 graus, 08 mais. Ele decola separado, Oxalé 6211. Azul 2775, na escuta? Na escuta, senhor, baixar travada para o áudio 4000. Azul 2775, ajuste no 019 e continua a aproximação ao lugar de Elfa. Deixa ele. Não, mas não garanto. Azul 4201, chama o centro do Recife na frequência 251, na alterna 123, acima 8. 251-238-4201 da Azul. Azul 2775, autorizado pouso, pistola 0, retorno 50 graus, 079. Ligo pouso 90, Azul 2775. Oceanair 6211, decolado aos 34, chama controle Salvador, 120-228. 08, 6211, boa. Gol 1093, autorizado pushback, acionamento 08, porte para o táxi. Fecha atualizado pushback, contrato táxi 093. Tudo bem, Matheus, 360. 360, 69, valeu. E a Cleira, 269. É, o médio azul, 4958. 4958, isso é a Cleira 2010, sugestão 019, do VLS, reporte localizador, questão 0. Vou reportar o localizador. 4958. 3, autorizado a alinhar e manter a pistola zero. Vou manter a pistola zero. Foi para os 229, que está coronizando o 050. Mantém ainda a pôr de Gomes para chegar ao Gomes 1. Afirmativo, desce para o 050, estou de Gomes, Gomes 1. Para a direita, segue via Alfa, Kilo. Para o Pátio 3, a prevista é a 5 Lima, porém fique atento ao balizador. Gente, Alfa, Kilo, Pátio 3, questão 5 Lima, 275. A gente vai manter a posição por mais 30 segundos, devido à aeronave que decolou à frente, mesmo destino, mesmo nível. Autorizado decolar, pistão 0, vento 150 graus, 09. Perna, 135, decimal 3. 0-9-3-1-4-4, bordo 2 horas e 54, alternado da pena. 093, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 0, via Pátio 1, táxi Índia, Reporte ponto no ponto de espera, o ajuste de altímetro 109. Rede via tático, índice reporta no ponto de espera 109, pronto, fazendo na frente, 69. Na linha 3, decolado aos 38, chama agora o controle Salvador, 120-28. 208, 3. Salvador, bom dia, 963, decolado. Contato radar, César, São Bruno, Supermatério 390. 390-963. Paleta por 963? 963, Paleta, Letra. Letra 93. Muito bom dia, o Azul 4958. Azul 4958, bom dia. O ajuste é 019, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Sim, 4958.

estabilizado, 2229, passarei. Se o solo 45 liberou, chama o solo 1219. 1219. Bônus 093, chama-se a Recife na frequência no 28, do sinal 8. Recife 28, retorno, 093, bom dia. É o táxi 40, 229, é estabilizado no via elétrico, dá o lugar. Chama Torre 118, decimal 95. 1895, pastor, obrigado. Salvador, bom dia, 2229, passarelo está estabilizado já, visual completo. Passarelo 2229, tráfego avistado, ligado pulso, pistão 0, vento 130 graus, 09 nós, altímetro marca 10019. Gente, está livre pouso, 2229, obrigado. Rota 3715, pronto, cópia Brasília, nível 360, diante da Juliette. Chama o salão 2019 para autorização, por gentileza. Tudo bom. Passarei 2229, que eu solo 54, já liberou a ficha, então solo 121, décimo 9. Solo 1219, passarei Para o ajuste 1019, autorizado o IMS que seja automatório, pode utilizar. Décima 2 em peso, 1019, pode para estabilizar o BLS 5510, do 1649. localizou, localizador, corro no 649. Pelo meu calculado, corre 1-1-8 do sinal 95. 1-1-8-95, corro no 649. Voo no 649, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 90, vento no 20 graus, 11 nós, altímetro no 019. Avistado no 019, autorizado pouso, pista 90, voo no 649. Bom dia, 335, nascente, ponto de espera do 10, visual com o colega na final. 3517, já visual com o Boeing da Gol na final do Pistão 0, após a passagem do Boeing 737-800, ali mantém cabeceira no 0. Sete após a passagem do colega, ali mantém 735 na frente. Número 1, 1-1-8-9-5. reporte na fuga para pouso. Vinha por 1204-109. Que negar 1019 o hotel no gol. Considere seu solo na animal 09, frequência livre no corte, por favor, meu hotel, meu voo. 17 no centro Recife, frequência 1208. 1208, obrigado.